andrecedesmoral.com.br. Olha o swing! Mais um estouro aí, ó! Broto lá na base, disse que tá com saudade. Já mandei a ideia cheque, sem amor, só amizade. Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha. Se perguntar quem tem ela e nunca vi ter nem a linha. O bagulho é louco, pode pra que conquistei. Nós machuca as erradas e acerta já quer replay. Minha amiga me falou como é que é fuder contigo. Que ele bate, bate com vontade. Que ele bate, bate com vontade. Minha amiga me falou como é que é fuder contigo. Que ele bate, bate com vontade. Alô, Anderson do Paredão, tamo junto, hein? Alô, Lucas Vitorino. Ronaldo da Parede Atrevida, estou meu filho. Broto lá na base, disse que tá com saudade. Já mandei a ideia cheque, sem amor, só amizade. Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha. Se perguntar quem tem ela e nunca vi ter nem a linha. O bagulho é louco, pode pra que conquistei. Nós machuca as erradas e acerta já quer replay. Minha amiga me falou como é que é fuder contigo. Que ele bate, bate com vontade. Que ele bate, bate com vontade. Minha amiga me falou como é que é fuder contigo. Que ele bate, bate com vontade. Alô, mundo da pisadinha! Alô, Sacra CD, tamo junto! Igor Salles, divulgações!